Deus ungidos, disparando glória sem parar. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Meu Deus, que negócio é esse? Tem crente marchando pra lá e pra cá, o povo correndo, saltando no fogo. Meu Deus, sem se cansar. É mistério, é tremendo.